Jones, phenomenal poems born from drama, feeling alone. Hyachronically zoned, from hydroponically grown, from here to Brazil, spilling the real, killing your clones. Pilantragem, no. Cairagem, nah. Mantenha o corpo fechado, seu olho gorda em vão. Um b-boy sobrevivente, sempre adiante, um microfone com um som de mais de mil alto-falantes. With Marcello, we spark the dark yellow. While these culture vultures approach us, smart fellows. We trendsetters with pens, we bend letters to defend the thing within. It makes us grin better forever. That's what I got. Sempre tirando onda. Tune up Marcello, we rock it, don't stop. Eu continuo queimando tudo até a última conta. That's what I got. Sempre tirando onda. Tune up Marcello, we rock it, don't stop. Thousands of people rush the stage and blast past the barricade. North and South American sound clash forever played. In this place we face greed and hunger, while this music transcends your race, creed and color. Sem essa de alta afirmação, mas tem que tá na parada. T2 e Charlie Tuna, qualidade controlada. Vivendo sonho, lógico meu. O caminho não é de tijolinho amarelo, mas é meu, yeah. The shit we speak is liquid heat, cause if you stray from the essence, then your grip gets weak. We spill this oil and millions boil from the two hottest cats walking on Brazilian soil. Que meu tambor toca assim, não importa a língua pra mim, é que vagabundo é foda. Deixa eu ganhar o meu din, é pra bombar no seu estéreo. Vou botando de leve, e não, fala sério, é que vem da céu dessa fé. That's what I got. Sempre tirando onda. Tune up Marcello, we rock it, don't stop. Eu continuo queimando tudo até a I got. Sempre tirando onda. Tune up Marcello, we rock it, don't stop. Eu continuo queimando tudo até a última bomba. That's what we got. Old school, velha guarda, Brazilian time, saravá. Toca disco e tantã. That's what we got. B-boy, passista, roupa lá. Meu samba é assim, tá ligado? Diz pra ele, Charlie. Tune up Marcello, we rock it, don't stop. Eu continuo queimando tudo até a última ponta.